socorro. Toma só pra mim quanto forte tu és. Ilusões cerebrais de humana, energia que corre da cabeça aos pés. Se és quem diz quem és, da corrida não deves parar. Seja mais forte e nunca te rena. Aprenda que a vida é feita pra lutar. Sou homem, vim pra ficar, na guerra eu vou continuar. Não vai ser meu primeiro problema que os filha da puta vão me desviar. Mantenho os meus passos firmes, bem mais forte do que pedra. Continuo correndo na estrada e tentando a minha glória e parado não é. Se a guerra não é pros fracos, vou mostrando do que sou capaz. Criticando com pouca atitude a postura de tolo que tem me falhar. É o preço a se pagar, muito choro, muita vela. Socorrido eu mostro a minha cara e derrubo o falsário que tem muita goela. É sem chorar, sem chorar, sem chorar, sem chorar. Levando uma vida, fazendo de tudo pra que as coisas mudem. Do jeito que for na luta as coisas sempre surgem. Sem chorar, sem chorar, sem chorar, sem chorar. Levando uma vida, fazendo de tudo pra que as coisas mudem. Do jeito que for na luta as coisas sempre surgem. Dignidade e respeito ao guerreiro, tirando, roubando nosso pouco espaço. Te ensinam que a vida é justa e bela, mas é na favela que é o nosso lado. Forçados a acreditar numa cultura em que não praticamos. Se não arrumarmos o seu paraíso, nós vamos no inferno assistir ao demônio. Sem sonhos de vida melhor, sofrendo em nossas condições. Divididos um pra cada lado, sem nos escutar em meio à multidão. Com armas em nossas mãos, sem emprego, sem opção. Nos drogando em cada esquina, nos contagiando com a enganação. Mostrados na televisão, como animais que nunca se respeitam. Sentados em alguma sarjeta, reclamando e botando defeito. É o mal que nos assombra, acostumado a viver na pior. Enquanto filha que chora com fome, seus pais dão uma carência do pó. Armado até os dentes, o valentão da programação. Mas estamos morrendo aos poucos, nos envenenando com as nossas mãos. Parado não adianta, tem que lutar pra poder ganhar. Se apegar ao que não presta é bem mais fácil, pode comparar. Olhando pra frente futuro, mas que futuro ninguém estende a mão. Não importa a direção, seus olhos só fitam o breu da escuridão. Temendo o fracasso seguro, sua trilha na terra desvia da guerra. Não enfrenta o mundo privado de informação, vivendo na ilusão, atiçando o lado bandido que muitos tomam como opção. Na rua, na esquina, no chão, sem perspectiva, educação é coisa antiga. Na estrada, um corpo sem rumo, mais uma vida sem direção. Não, não baixe a cabeça, não esmoreça, guerreiro, tem que lutar. Eu sei, a vida é uma merda e é nessa merda que eu vou me inspirar. Do jeito que for, não importa a dor, levando a vida do jeito que eu sou verdadeiro. Guerreiro sofrido, uma forte sem medo, sempre um vencedor, vencedor. Levando a vida, fazendo de tudo pra que as coisas mudem. Do jeito que for na luta, as coisas sempre surgem. Sem chorar, sem chorar, sem chorar, sem chorar. Levando a vida, fazendo de tudo pra que as coisas mudem. Hey, do jeito que for na luta, as coisas sempre surgem.